Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Vemiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Zwest! Você viu que eu errei a apresentação mesmo assim, cara? Que burro, Zwest! Pena que não gravou, cara. Tinha iniciado antes. Temos também aqui o Sirvini. Gravando e comendo. Trabalhando e relaxando. E hoje temos um convidado especial direto do Geek Burger, nosso amigo Luiz Foxer. Opa, tamo aí na crocância. Não sei se foi certo o nome, mas tudo bem. Mas pelo menos aqui, ó. Como é que é o sobrenome do Luiz? Peraí, como é que é? O certo é Folkweiss. Folkweiss. Ah, peraí, isso é alemão, cara. É. Puta merda. Olha, isso aí, cara, tá me chamando a nazista, essa porra, cara. Vai se fuder, cara. O Vini já começou a se tremer, tá ligado? Tá ligado no passado da minha família, tu faz isso comigo por quê, cara? Eu sou alemão de origem judaica e eu sou cor de cuia. Sou cor de cuia aqui, rapaz. Sou pretinho. Ah, não, então tá tranquilo. Então, nazista, então, brasileiro nazista então é a parada mais engraçada que existe. Muito nazista. É, tu tá dizendo isso pro cara que na cidade dele existe uma concentração elevada de grupos posicionados dessa maneira. Beijo você. Tem que rir da cara deles, cara. Tu tem que apontar o dedo e rir muito, assim, depois sair correndo, né? Porque. Que sabe jeito. Ah. É só começar com essa tatuagem teutônica, ouvindo. É. Ah, é, eu não posso falar muito porque eu tenho uma tatuagem de símbolo nazista, então deixa pra lá. Então, galera, hoje estamos reunidos aqui pra falar de coisa boa, que esses filmes... Nazis? Vamos mudar o tema, é isso aí, vamos mudar o tema, cara. A gente vai falar daqueles filmes trecheira, né, cara? Aqueles filmes que são tão ruins que sempre dá volta. Só coisa boa. Só fica coisa ótimo. Boa. Então a gente vai indicar um monte de filme. O Luiz é um grande especialista em filme ruim. Filme ruim é uma arte, é um gosto adquirido, né, cara? E depois de um tempo, assim, o cara se dá conta, tipo, tá, eu gosto de filme ruim. É isso me faz feliz. Essa é uma parada que eu acho feliz, sabe? Porque é aquela parada assim, tipo, cara, eu não preciso assistir um negócio porque ele é bom, cara. Eu só preciso assistir um negócio porque ele me diverte, tá ligado? Então, tipo, se for ruim, melhor ainda, até. Isso é muito a fuder porque confunde as pessoas, né? Porque tu fala assim, bah, eu curto muito filme ruim. E as pessoas dizem, não, mas peraí, como assim? Mas se o filme é ruim, por que que tu gosta? Porque é muito a fuder. Tá, mas como assim? Mas o filme é ruim ou é muito a fuder? Qual dos dois que é, sabe? Às vezes eu indico muito de compreensão da pessoa do universo, tá ligado? Mas então a gente vai encher vocês aí de dicas pra vocês pesquisar depois. Um monte de... O dia dos namorados tá chegando aí, né? Solitário. Dia dos namorados tá chegando aí pra esse bando de otário gastar dinheiro com essas minas escrota. digo mais, quando sair esse podcast é capaz de já ter até passado o dia dos namorados. Tomara. Você já tenha terminado o seu namoro quando sair. já vai ter passado o dia dos namorados e provavelmente vocês passaram tudo sozinho. Então vamos começar logo essa porra aí. Começar então com a palavra o nosso convidado, Luiz. Opa! Então, que tu traz pra nós aí hoje? Pra abrir a trecheira, então, cara, eu separei. É simplesmente a maior obra de arte do cinema nacional. contemporâneo. Chama Aquaria. Nossa! É da Sandy Júnior e do irmão dela. Peraí, eu achei que a gente ia falar de filme trash, não achei que a gente ia falar dessas coisas. Porque eu assisti Aquaria. Queria lembrar a todos que eu tenho, barra tinha, na época que eu escrevia posts pro site, né? Tinha o Tortura Cinematográfica, né? Uhum. Sim. Era onde eu pegava filmes ruins e assistia eles propositalmente. Filmes ótimos, como Dragon Ball Z, Mulher Gato, né? Só a nata, assim. Filme foda, assim. Cara, esse filme, ele é tão ruim. Sim. Ele é tão ruim que eu me nego a ver ele de novo. Cara, deixa eu te contar. Eu vi Aquaria no cinema. Ah, não, Luiz. Porra, assim, Luiz. Porque assim, ó. Porque, tipo, a experiência tem que ser completa, entendeu? Eu vi Aquaria no cinema, numa sessão em que tinha uma dupla cover de Sandy Júnior se apresentando antes do filme. Nossa! Peraí. Melhor sessão ever, cara. O Luiz ele chega e dá na cara do maluco e diz assim, porra, vai comer um traveco. O Luiz é o tipo de cara que, tipo, se ele vai comer um traveco, pelo menos ele dá uma chupadinha na rola dele. Tipo, um negócio assim, é pra experiência ser completa, porque, tipo assim, não basta ser foder, né? Tem que se fuder muito. Caralho, cara, como é que... Mas, cara, e era muito engraçado. Era muito engraçado, porque, tipo, tinha gente no cinema, não tava lotada a sessão, tinha bem pouca gente, assim. Mas, tipo, tinha muita gente levando super a sério, assim. E eu tava me cagando de rir. Desde a apresentação do Sandy Junior Cover até o final do filme, assim. Eu tava me cagando de rir, assim. O filme é muito engraçado. Cara, o Junior faz... Vá, Luiz, tu vai me desculpar. Luiz, tu vai me desculpar, mas eu te imaginei da seguinte maneira. Tá lá o Luiz, aí tá ele com os brothers dele no boteco. Aí do meio do nada, passa um carro de som assim, Sandy Júnior, Aquaria, estreia, não sei o quê. Daí ele olha pros brothers de segurizada. É hoje. Não, vamos lá. Aí vai o Luiz e os brothers dele lá. Quatro nego malaco, tudo meio tchuco já sentado lá pra ver Aquaria e aquela galera toda, cara. Esse tipo de programa é o tipo de programa que eu prezo, cara. Porque, tipo, é extremamente imbecil isso, e vale muito a pena de ser feito. Foi tipo isso. A gente se combinou de ver, vamos ver Aquaria. Não, vamos ver Aquaria. Aí eu olhei no jornal, assim, e daí tinha um anúncio, né, do GNC, dizendo, algumas sessões do Aquaria vão ter show de platô, de Sandy Júnior. Ah, não, é essa daí. Shopping Lindóia. É nessa que eu vou. Eu liguei pra eles disse, meu, vamos tal hora no Shopping Lindóia, porque vai ter esse dupla cover do Sandy. Cara, a gente se enjava rindo, meu. Muito engraçado. Não, e ainda aquela galera que ficava fazendo coro, né? Toca do Power Ranger! E era tudo playback, tá ligado? Ficava rolando as músicas do som e eles dançando, assim, dublando, fazendo de conta. Aí quando... Tipo, eles estavam longe, né? Longe eles eram realmente parecidos. Aí quando eles foram embora, assim, pra começar o filme, que, tipo, não tinha nada a ver. Um guri barbudo, assim, tá ligado? Tipo, o mesmo corte de cabelo e a guria, tipo, com uma franjinha, assim, cabelo liso, igual a da Sandy. E era só, tipo, a semelhança. Assim, o resto era tudo diferente. Tipo, o cara vai lá e se emociona quando ele vê, tá tipo, sei lá, eu fazendo a Sandy e o Godoka fazendo o Júnior, tá ligado? Mas, bosta, cara, filme, há muito tempo eu reclamo da falta de variedade no cinema nacional, tá ligado? Só filme de favela, só de comédia toda. É pós-apocalíptico, velho. Isso é maneiro. Se faz uma coisa fora desses temas, ele já me decepciona. É que tem que entender que esse filme, ele é um filme que tá à frente do seu tempo, né, cara? Muito. Porque ele é um filme pós-apocalíptico e que fala sobre ecologia também. Então, além disso, ele é politicamente correto, cara. Um lagartinho de duas cabeças. Lagartinho de duas cabeças, Júnior fazendo solo numa bateria de água, eles cantando o cover do Guilherme Arantes. Mano, eu nunca vi esse filme, cara. Cara. Eu vou te mandar o link do filme inteiro no YouTube agora. Não, isso vai estar no post, gurizada. Isso vai estar no post, você vai poder assistir esse filme com a gente. fazer o filme comentado, tá ligado? É. Ah, cara, eu sou parceiro, cara. Eu sou parceiro. Ah, me chama que eu faço. Vamos elaborar melhor essa ideia depois. Fazer uma sessão cine trash no Super Amish. É, cara, puta, eu tenho que assistir essa merda, cara. Meu, é não, não, cara, não tem não, velho. Não, não, mas assim, ó, se for assistir isso, faz assim, ó, é pra assistir Aquária, assiste, mas assim, ó, reúne os brothers, uma bira, um salgadinho, sei lá, combina de fazer um drinking game no meio do filme, sei lá, pra toda vez que a Sandy aparecer, a Sandy ficar com cara de que peidou, toma um shot. Combina uma zoeira dessa, cara, porque daí é legal. Daí é maneiro, cara. A Sandy não é irmã do Júnior, né, no filme, só que aí depois tem um momento lá no meio do filme que eles descobrem que é, tá ligado? Porque tem que ser, né? Não pode não ser. Assim. Aí, imagina aí, se fosse ele se pegando no filme. Aí, Game of Thrones total. Não, cara, ia ser um Game of Thrones mais Dig Dig Joy, tá ligado? Muito maior. Ai, cara, deixa eu passar pro próximo aqui. E respeito a vocês, eu não vou entrar nesse link, porque senão eu vou ficar assistindo o filme e daí não vai dar certo. Não, beleza, que daí eu vou salvar esse link aqui. Zwaist. Eu já sou um bom ver aqui, é Robogeisha. Ah, Robogeisha. Agora nós estamos falando. Robogeisha. Exatamente, muito do que o nome implica. Velho, é muito foda esse filme, cara, é muito engraçado. Caribagens, Rússio, caribagens. Eu falei duas imagens espetaculares. Que, o filme é assim, é duas gurias, que elas são... Geishas. É mesmo? Aí são sequestradas por um cientista louco aí que transforma elas em robô geishas. É isso aí. Caralho, eu tô vendo as mulheres montadas nos mini tanques aqui, mano. É o seguinte, perto do final do filme, ela tem que enfrentar um castelo que vira um robô. Ai, que prédios que sangram. Muito a fuder. Isso, só que ela tá longe. Aí ela cata aquelas violinhas de geisha, tá ligado? Uhum. Começa a tocar, aí sai as pernas dela transformam num tanque. É uma esteira. E detalhe nas trilhas sonoras, né? Que a trilha sonora é tudo, tipo, músicas imitando músicas de outros filmes. Tipo, tem uma música que imita a trilha do Robocop, tem uma que imita a trilha do Exterminador do Futuro. Porra, que genial, cara. Trilha dos outros. É muito a foder. E aí, tipo, quando o robô lá tá batendo nos prédios, os prédios começam a sangrar, jorrar sangue, assim, do nada. É prédio normal, tá ligado, mano? Só que eles sangram. Que bom. Mano, cara, eu tô olhando. É tipo um episódio do Jaspion, assim, só que com muito gore, assim. Eu digo mais, eu acho que poderia ter um episódio específico só sobre filmes trash com robô, cara. Porque assim, ó, quando falaram em Robogeisha, eu me lembrei do Roboman e do Manborg, cara. Manborg, cara. E o Robocroc? Manborg. Robocroc, cara. Um monte de nano robô. E os efeitos especiais maravilhosos. Caralho, Robocroc, velho. Um monte de nano robô entram num lago e pegam um crocodilo e viram um crocodilo ciborgue, assim. Usa crocs. É um cara, é tipo o Flavor usando crocs meio robô, tá ligado? Esse é o Robocrocs. Um outra imagem, o cara que é assassinado com dois camarão frito. Caralho, cara, que errado, velho. Não, cara, que errado. Eu tô vendo a imagem desse louco com a serra na boca aqui, vendo que... Sim, cara, elas têm um monte de mecanismo. Eu não lembro exatamente por que o cara faz elas e nem qual que era o objetivo dele, né? Mas essa é a parte que menos importa, né? Não importa nada. É aquela parada que o Kirk me colocou no The Walking Dead, cara. Não interessa de onde eles vieram, cara. Eles estão ali. É simples. É, mas pra vender a ideia ele teve que inventar que era coisa de alienígena, né? Ah, que bosta. Aí depois aí, o negócio fez sucesso. Alienígena? Não, nunca falei isso. Tô de boa. Eu nunca falei isso. Caralho, velho, vocês estão... Eu tô com medo se isso vai piorar ou se isso vai... Vai, cara. Cara, eu acho que de melhor e pior... Pensa assim, se for pra pior, se com pior tu quer dizer melhor, então é por aí que a gente tá indo. Tamo indo no caminho certo, tá bom. É isso aí. Vai lá então, Vinícius. Cara, eu vou falar um filme que é das antigas, que é um filmaço top, que eu assisti muito quando passava no cinema em casa, cara, que era bizarro porque passava essa porra no cinema em casa. Porque, tipo, ele é, além de ser trash, ele é pra ser um filme de terror, né? Só que ele é muito ruim, que é o Monstro do Armário, cara. Boa, e essa porra desse Monstro do Armário, pra te ter uma ideia, me marcou tanto essa merda, que, tipo, o motivo de eu dormir com portas fechadas, com todas as portas dos armários fechadas, é essa porra desse filme. E tem uma merda de uma música desse filme, que ela me deixou traumatizado, que ele fica tocando assim, Din, din, din, din, din. É uma porra de um velho tocando num daqueles pianinho de martelo, tá ligado? E ele toca essas notas musicais, porque essa porra dessas notas atraem o monstro. E eu fico pensando, caralho, por que esse filho da puta tá tocando isso, cara? Ele vai trazer o bicho vai matar todo mundo. E o monstro é um monstro horrível e ele tem um cu gigante com espinhos na boca. Ele é muito horrível, cara. Eu lembro desse bicho, cara. É da Troma esse filme, não é? É da Troma, né? Eu acho que é. É da Troma. E ele é de 86, cara. Olha aí, ó, fazendo 30 anos. Parabéns pro monstro do armário, cara. Clássico do SBT, né? Muito clássico. Ah, cara. E pô, eu tô vendo aqui, cara, vocês não vão acreditar quem tava nesse filme, cara. O falecido Paul Walker tava nesse filme. Verdade, é verdade, cara. E a Fergie tava nesse filme, cara. Caralho. É mesmo, eu tô vendo a ficha técnica aqui, cara. Caralho, velho. Velho, que filmaço. E tem aquele tiozão que ele faz um monte de filme de terror, que é Henry Gibson. Que ele é o velho que fica tocando pianinho, cara. Eu tenho muita vontade de espancar esse velho, tá ligado? Tipo, encher ele de porrada, dar uma cadeirada nesse filho da puta, cara. E tipo, eles ficam indo atrás da porra do armário. E eu não lembro direito como é que funciona. Tipo, o poder do monstro do armário. Eu tô ligado que ele se teletransporta de um armário pro outro. Alguém lembra como é que funciona essa porra? Tem esse lance de que ele vai de um armário pro outro e o único jeito de matar ele é a cidade resolve destruir todos os armários, né? O que faz todo sentido, né? Tipo, aí tem, cara, são coisas do tipo, sei lá, tem um cara com uma bazuca dentro do quarto, tirando a porra, disparando essa porra no armário. É tipo um negócio desse nível, cara. esse tiozinho que tu falou, eu lembro dele no... Naquele filme com o Tom Hanks, o Meus Vizinhos São Terror. Ah, cara, esse filme é bom. Tem aquele ruivo escroto pra caralho, meu. Esse filme é muito bom. Meus vizinhos são do terror. Qual ruivo que não é um escroto pra ti, Vini? Cara, tem. Acho que o Pablo Sarmento é um cara legal, cara. O Pablo Sarmento é um cara, tipo, ele é ruivo. Olha aí, ó. É uma raridade. Tá, beleza. Luiz, cita mais um pra nós aí, por favor. Vamos lá, então. Eu vou agora de Sand Sharks. Vocês já viram? Esse filme, ele pega a palavra sentido e ele destrói ela. Uhum. Cara, esse filme... É a desconstrução do filme de Tubarão. É. Tantas obras, assim, cara. Que é tipo, são tubarões pré-históricos que se adaptaram pra nadar na areia. E aí tem um cara tentando fazer uma rave na praia, e aí bem na hora que os tubarões começam a pegar a gente e matar a gente na areia, assim. E aí ele precisa de um cientista, que é um cara que era estudioso de tubarões e não sei o quê, que é o problema dele. Chega lá, o cientista é uma loira siliconada, assim. Exato, eu tô procurando o doutor tal, ela disse, sou eu. Não, mas como assim? Meu, o doutor tal era meu pai, ele morreu e agora eu herdei aqui tudo. Eu herdei os conhecimentos dele. Eu tô com conhecimento. Eu dou laboratório, dou tudo. E cara, e aí, tipo, é muito a fuder, cara, porque a hora que ele vai fazer a rave, assim, tem tipo 6 pessoas na praia, assim. A rave. Acho que eles não tinham muita grana pra figuração, assim. Tinha umas 6 pessoas. E os caras não tinham grana nem pra comprar cerveja e convidar as galera que tá na praia mesmo. Não, tipo, não tinha nem transeunte naquela praia, eu acho, cara. Pra chegar e, tipo, aparecer de graça, tá ligado? Aparecer passando na câmera, né, cara? Puta que pariu. Não, e o foda é que, tipo, não é uma praia bonita, né, cara? Não é aquela areia, tipo, aquela areia que tu vê no... No Miami, no... Como é que é aquela porra lá? No peitudo das Baywatch? Beach lá, que era... Baywatch. Não é uma areia bonita que nem Baywatch. É uma areia, tipo, sei lá, Torres, tá ligado? Tipo que a praia quintão, é gelada. Assim. Tipo, é, cassino, tipo... assim, sabe? Que é aquela areia molhada. É, as praias aqui do sul, cara. Aquela areia molhada, feia. É. Tipo, aquele mar que tu olha, ele parece um mescalzão, delícia, assim. Aquele vento batendo na cara o tempo todo, né? Aquela maravilha. Falando, merda. Festival na praia, assim, que daí quando mostra o tal do festival, tipo, é um palquinho com um DJ, assim. Uma pessoa na areia, assim. O cara devia ter sido meio esperto, assim, tipo, e filmar muito de perto a galera, sabe? É. Parecia que tem um monte de gente. Mas isso leva a gente a mais uma categoria de filmes trash, que além dos filmes de robô, tem os filmes de tubarão, né, cara? Não, o filme de tubarão virou uma categoria à parte, cara. Porque tem o Ghost Shark também, se eu não me engano. Tem, que é... Tem Ghost Shark. Que é foda. Tem um que chama Two-Headed Shark Attack, que é um tubarão de duas cabeças. Tem o Sky Sharks. Sky Sharks. Tem aqueles que é tipo do tubarão gigante. É o Mega Shark versus... Mega Shark versus Octo, não sei o que lá. Isso. Tem o Sharktopus. Meu Deus do céu, cara. A galera também de parabéns, assim, que tu pega, sei lá, tu faz um filme de sucesso de alguma categoria, os caras vão lá e fazem uns 50 filmes da mesma categoria, né, cara? Um mais bizarro que o outro. É Asylum, né? Mais Asylum. É genérico, né? É da Asylum, pô? Esse é. Asylum que gosta de pegar os filmes de sucesso e fazer uma versão genérica deles. Atlantic Rim, né? É, Atlantic Rim. Atlantic Rim, cara. Os Transmorphers. É, os Transmorphers. Cara, é muito legal. Não, e o mais legal é que dá pra juntar os dois e fazer um Robo Shark. O Mecha Shark, eu acho, né? Tem um que é um Mecha Shark versus... Acho que é Mecha Shark versus Robo Shark, sei lá. Eu sei que é um robô, eu sei que é um tubarão gigante contra um robô de um tubarão gigante. Nossa. eu não lembro o nome direito agora. E o mais? Mega Shark versus Crocossauro. E o... É Mega Shark versus Mecha Shark mesmo. Ah, é. Então isso, é Mega Shark versus Mecha Shark, então tá bom. É, pelo que eu entendi, esse Mega Shark é uma série, porque tem Mega Shark versus Crocossauro, Mega Shark versus Mecha Shark, é tipo Mega Godzilla, Shark versus... Assim. Giant Octopus, e tem um aqui que é Mega Shark versus alguma coisa, Super Gator ou Crocossauro, sei lá que essa porra. Crocossauro, cara. É monstro. E o versus a piranha, não me lembro qual é a piranha, tipo, e o Onkocur de todos, que é o Sharknado, né, cara? Sharknado. Sharknado é dessas todas as versões, é o que deu certo, né, cara? Tá indo pro quarto filme já, velho. Sim, The Fourth Awakens, né? Cara, o pôster parodiando o Star Wars, cara, é do caralho. Tu chegou a ver, Vini? Não vi, velho. Daqui a pouco eu te mando aí. Eu não consegui parar pra assistir o Sharknado inteiro. Então eu sempre assisti vários pedaços do filme e eu nunca sei se é o 1, se é o 2. Eu não faço a menor ideia de qual que é, cara. Cara, se eu tô vendo no começo do filme, você não vai saber a diferença deles, cara. É. Você não vê o crédito, você não sabe qual que é a diferença de um. Não é esse aí que eles meio que cagam pra cronologia e trazem uns personagens de volta que morrem nos primeiros filmes. Não, isso aí não teve isso ainda. Mas no final do terceiro, eles fizeram uma votação pra saber se a Tara Reid morria ou não, tá ligado? Ah, me disse que ela morreu, cara. Não, vai. Decide, assim. É, eles vão responder só no quarto filme, tá ligado? Ah, tá. Olha o link que eu mandei aí pra vocês. Ah, tá aí o Foster. Tava procurando aqui. Hasselhoff mito ali, mano. Nossa senhora, cara. Muito foda. Ah, então é isso aí, cara. Deixa eu passar pro próximo aqui. Chega de falar de tubarão. Zwist. Esse aqui o Luiz deve ter visto também, que é o Poltergeist. Jesus! Esse filme tá na minha lista do IMDb pra ver, mas eu não vi ainda. É muito bom, cara. É da Troma, né? Uhum. Então é uns caras que ficam presos numa espécie de daquela lanchonete de frango, eu não lembro. Ah, tipo KFC. KFC. KFC. Só que eles são presos lá por pelo espírito de um frango zumbi alienígena, demoníaco. E é um esquema de filme de zumbi, só que a diferença é que é um musical, tá ligado? Tudo a ver, né, cara? Caralho, como é que é o nome, gente, desse? Deixa eu passar o nome pra vocês, que é recomendação sincera. É tipo Poltergeist, só que com galinha, né? Poltergeist. Night of the Chicken Dead, caralho, velho. Ele constrói o KFC dele, né? Em cima de um cemitério indígena. Então isso atrai o espírito de um demônio alienígena, zumbi de um frango, tá ligado? Outra categoria também, né, cara? Filmes de animais zumbis. Animais zumbis, né, cara? Zumbiver, né, velho? Os Zumbivers. Cara, o zumbi chip, cara. As ovelhinhas zumbi, cara. É isso, zumbi chip também, cara. Mas o. Cara, o zumbi, velho, quando o castor morde a mulher começa a se transformar num castor gigante, cara. Essa categoria que é a categoria de. Não só de animais zumbis, mas animais zumbis e demoníacos. Sim! Cara, vocês ligaram na participação do John Mayer nos Zumbivers? Pois é, né, cara? Tem um... Ele é o cara que dirige o caminhão. Que derruba os bagulho tóxico lá, cara. Que mas, merda, cara. Quando eu olhei assim, a mulher com aqueles dentão, assim, aquele rabo, eu, tipo, não sei o que pensar, só o que sentir, sabe? Que engraçado. O cachorro vira também, não vira? Sim, não, o cachorro eu acho que ele. É, eles atiram pra fugir dos castores, eles atiram o cachorro. Mulher. Olha isso, cara, tipo. Que treco bizarro, cara. Tipo, essa mulher vai conseguir papel em algum outro filme depois disso, tá ligado? Zumbivers 2, cara. Zumbivers 2. Ah, que treco horrível, tem cara. Tem que ter, né? É, cara. Que isso, cara? Que merda é essa, Zwist? É a mesma lógica do Sharknado, né, cara, essas merdas. Eles pegam um nome de um bicho e fazem um trocadilho. É a mesma lógica, não tem lógica. Tem um trocadilho, vamos fazer um filme de um trocadilho. É, o cara cria, eles ficam pensando num trocadilho engraçado, assim. Aí depois eles pensam, agora a gente tem que fazer um filme em cima disso. Posso aproveitar a deixa pra falar sobre um filme que eu quero indicar pra vocês? Vai. Poucas pessoas conhecem, não sei se de repente o Luiz já assistiu, se não assistir, tenho certeza que ele vai sair desse podcast querendo assistir, que o nome do filme é Rubber, o pneu assassino. Vou mandar o trailer pra vocês agora, e daí a gente entra em outra categoria de filme trash, que é Coisas Idiotas Assassinas. Objetos, né, cara? Exatamente. É isso mesmo, cara. É um pneu de pau. Dá uma olhada, dá um leak do trailer, velho. O nível do negócio. Tipo, ele é aquele thriller psicológico, velho. Tu fica com medo do pneu, cara. Thriller psicológico. O pneu tem poderes telecinésicos, né? Sim, tipo uma mistura de sei lá, Goodyear com Akira, tá ligado? É isso aí. Tipo, o pneu é Jean Grey, assim. É tipo um lance meio. Qual que é aquele que os malucos prodem a cabeça? É Skinners. Cara, é demais. Demais, velho. Assista um Rubber. Vulcanizado, é isso. Mano, que. É tipo isso. Que porra, né, cara? Tipo... É muito da hora, cara. E daí dentro dessa categoria de, tipo, coisas... Culpado disso, cara, deve ser... Cara, eu já sei, cara. Esse pneu que sobrou da Christine, cara. Não, não. Zwist, como é que é o nome do filme dos caminhão lá, cara? Do cometa passando? A Máximo Overdrive, né? Máximo Overdrive, cara. Aquele filme é demais, velho. Eu adoro aquele filme, cara. Eu adoro Máximo Overdrive, velho. Caminhão com a cara do Dandy Verde. Cara, a máquina de refrigerante... matando a gurizadinha do beisebol é demais. É demais. Eu acho que esse filme é numa vibe meio Maximum Overdrive, sabe? Tipo, o pneu, ele cansou de ser um pneu, ele decidiu começar a matar os humanos, sabe? Quem nunca, né, cara? É. Daí tem uma outra série de filmes que é... Teu pneu está stalkeando a mina, né, cara? Ele quer... É. Ela, tá ligado? Dessas coisas assassinas idiotas, tem... várias séries de filmes. Tem a Geladeira Diabólica, tem a Camisinha Assassina, tem a Privada do Mal, se não me engano. Camisinha Assassina é o da Tron. Você é privada do Mal, Banheiro Assassino, sei lá, uma porra assim. Cara, a vibe do negócio é muito boa, cara. Porque, tipo, às vezes o negócio ele não é mal feito. Tipo, Rubber é muito bem feito, cara. Tipo, eles pegam essa vibe meio... trailer psicológico, aquela coisa do Alien, sabe? Que tu nunca sabe o que o bicho vai fazer ou não. Só que com o pneu. É um pneu, cara. Tipo, cara, é uns negócios que não tem. Cara, tem uma hora que tem a estrada, assim, aquele filme de estrada, tá ligado? Tipo, no meio da estrada não tem ninguém. Aí do meio do nada desce um pneu sozinho, assim. Daí tu fica olhando, será que esse é o Rubber? Ou será que esse é só um pneu que ele mandou pra assustar a galera? Sabe, deu pneu, aí o pneu vem descendo, deu pneu cai, dá aquela rodadinha, daí tu, ah, não era ele. Tipo, é muito tenso. Vibe... É muito tenso, cara. Eu participava do... Eu fazia uns festivais de filme de filme escroto junto com dois amigos meus, cara. E a gente se reunia uns 15, tipo, com cerveja, bira e essas coisas. E a gente ficava de madrugada assistindo essas porra, cara, em galera. Era muito bom, cara. Não dava muita risada, velho. Cara, eu fazia muito disso. Eu fazia muito isso com filme de zumbi, cara. Eu ia na locadora com meus amigos, a gente pegava os piores que a gente via, assim, nas capas. Exatamente. Pra assistir, tá ligado? Na época das locadoras, assim, a Espaço Vídeo tinha muito filme trash tosco de terror, assim. Era muito bom. E tinha muito filme de zumbi tosco, assim, muito a fuder. Cara, é o que mais tem, né, velho? Tipo... mas o que eu curto nesse filme trash, cara, é quando ele se leva a sério. Sabe? Uhum. Quando os cara realmente estão tentando atuar sério num bagulho absurdo, assim, velho. Fica mais foda ainda o negócio. É quando o filme... Eles pensam que o filme é pra ser bom, né? Isso. O cara tem esperança de ser bom, assim. Então, bom, o Vini falou aqui agora do Rubber. Vai, Luiz. Cara, eu vou indicar um filme que eu não vi ainda, mas só por ver o trailer, assim, eu tô louco pra ver, cara. E eu vou fazer isso agora, acho que esse fim de semana, assim. Chama Wolf Cop. Cara, eu vou mandar Wolf o trailer Cop pra vocês, que é o seguinte, cara. É um policialzinho de cidade pequena, assim, normal, que ele é atacado. E ele é transformado num lobisomem, cara. E ele começa a combater o crime como lobisomem. Caralho, cara. Cara, não me é estranho. Não me é estranho essa vibe, cara. Eu acho que eu já vi esse trailer aí. E o logotipo, mano, parece o do Kung Fury, cara. O logotipo no final do trailer parece o Kung Fury, assim. Eu tô vendo, cara, daí no trailer policial aqui, mano. E daí no trailer ele pega e manda um I'm a cop and a wolf. Isso. Cara, que lindo, velho. Tipo Robocop, sabe o Robocop que era half man, half cop, half man, half machine, all cop, né? Isso. Esse é isso, tipo half wolf, half man, all cop. outro tipo de filme, cara, o Luiz, que teve um monte, tipo, teve o Samurai Cop, uh-huh. O Psycho Cop. É filme de policial, cara. Maniac Cop virou uma série, tá ligado? Mano, o logo é muito chupado do Kung Fury mesmo, cara. Quase total, né? É o mesmo, tá ligado? Praticamente. Caralho, velho. Esse filme tem uma vibe muito da hora, mano. Porra, muito foda, mano. Eu vi isso hoje, cara. Categoria de filme. Assim. Filme de policial monstro. Eu tava procurando, né, os pra lembrar, né, da fazer a lista, assim, e aí apareceu nos relacionados, eu, caralho, como é que eu não vi isso ainda? Como é que eu deixei passar isso? Muito bom, cara. Wolf Cop. Vai lá, Zwist. Cara, deixa eu só mandar pra vocês, antes de mencionar o meu, a capa do Maniac Cop 1. Opa. É de uns 80, né, cara? Você tem que permanecer em silêncio para sempre. muito anos 80, tá ligado? Muito anos 80, essa cidade. Cop. Não, e daquele tecladinho com aquela bateriazinha eletrônica tocando no fundo, tá ligado? Ah, sim, né? Tem que ter. e assim, acho que eu tô na vibe ainda da cultura, né? Que a gente foi exposto esse fim de semana, né? a cultura, quadros inteligentes e tudo mais. Então eu lembrei de outro musical, cara. Cannibal, o musical. Nossa! Foi o primeiro filme dos caras do South Park. Como é que é? Ah, o primeiro filme dos caras do South Park. É, Cannibal, o musical. Eles pegam uma história real de uma viagem em 1800 pra lá, pro Arizona, uma coisa assim, que os caras se perderam e no final das contas os caras tiveram que comer os mortos, né? Só volta um cara vivo e aí ele é julgado, né? Ele por ter devorado humanos, né? Aí no julgamento, tudo. Aí os caras pegam essa história dramática e transformam num musical. que tem tudo a ver, óbvio. Caralho. Não, aí tu pega. Cara, olha a cara desse filho da mãe, velho. O cara é um maluco doente, velho. Deixa eu ver se eu acho a imagem que vou mandar. Você tá ligado a mãe do Cartman? Uhum. Como é que é o nome dela, daquela mulher lá? A do Cartman... Puta, eu não lembro o nome da mãe do Cartman. Ah, que é a vagabunda da cidade, né? Isso, É o seguinte, nesse... é o Trey Parker, cara. É o Trey Parker? Nesse filme... O personagem dela é um cavalo, tá ligado? O nome de um cavalo. Aí eu descobri que era o nome da namorada dele que traiu ele, tá ligado? Por isso que ela deu o nome pra vagabunda maior da cidade e pra um cavalo no outro filme. Que merda! Ai, velho. Cara, esse outro filme que vale muito a pena, cara. Porque é a mesma vibe do South Park. Eles são muito musicais, esses caras. Eles fazem muita música, cara. Sim, né, cara? O próprio filme do South Park é lotado de... Pô. Ganhou o Oscar, tá certo. Né? Tem musiquinha em vários episódios do South Park. As musiquinhas que o Cartman inventa lá. Uhum. Isso. Sim. É mesmo, o Zé se lembrou bem. Eles ganharam o Oscar, né? Ganharam se eles foram indicados só. Mas cara, foi indicado, tá ligado? É, foi indicado, tá certo, foi indicado. Eu lembro do. Eu lembro no Oscar, acho que foi até o Robin Williams que cantou a música e tal. Isso aí, do Blame Canada. Isso, Blame Canada, exatamente. Tá achando. É Liane Cartman. Ah, tá. Biff Cannibal é o nome do cavalo, tá ligado? Que o cavalo é infiel também. Eu acho que eu nunca tinha ouvido o nome da mãe dele, porque eu acho que ele sempre chama de Miss Cartman, eu acho. Vai lá, Vini. Cara, não, eu posso falar sobre um filme que eu não vi, mas que eu quero muito ver? Claro. Que é o Vingador Tóxico. Eu não assisti, mas eu quero ver. Quero pegar pra ver. Ele parece ser demais. O Zeit já fez post, né, Zeit, do Vingador Tóxico? O Tóxico eu acho que não. Não? O Vingador Tóxico em particular não, mencionei ele algumas vezes. Ah, tá. Naqueles posters do Kabuki Man e tudo mais. Mas... Ah, sim. Que, beleza. Cara, realmente a história parece ser interessante, mas eu ainda não assisti. E além do Vingador Tóxico, outro filme que eu ainda não assisti, pasmem, é o Holocausto Canibal, cara. Que parei pra ver essa porra ainda, cara. Eu queria muito ver. Eu nunca vi também. Eu nunca parei pra ver também. Que é aquela vibe errada que os cara colocaram, né? Tipo, daquele hiperrealismo, entre aspas, não sei porque eu não vi, né? Então não posso dizer que que é realista. Se é zoeira ou não. Não, ou se foi pra muito pra época, de repente, né, cara? Não, de repente. Foi absurdo, cara. Pra época foi absurdo. O cara teve que levar os atores no tribunal pra ver que eles estavam vivos, tá ligado? Sim, uhum, tá. Sim. E mais mas rolou. É, mas os bichos eles mataram mesmo, né? Rolou um lance escroto desse. O cinema italiano ele é cheio dessas coisas assim antigamente. Tinha aquele documentário que era tipo Mondocane, que virou até nome assim desse tipo de filme, né? Desses exploitation sanguinolento, assim. Só que no caso era um documentário tipo nível fácil da morte, tá aí. Ah, cara, achei aqui o Godoka fez um. Ele fez um post do Vingador Tóxico. Eu vi aqui. Eu sabia que eu tinha visto no site. Eu não sabia o autor. É isso, cara. É tipo o Gariba se transformando no Wolfzinho, tá? Mano, tem do Loferino com Cerveró. Que merda. Tadinho, cara. Tadinho. Tadinho nada, velho. cara. Tá, continuando aqui então. Luiz. Cara, aproveitando a vibe dos filmes japoneses, né, que foi o Zueishi que trouxe no RoboGeisha ou foi o Vini? Foi o Vini. Não, foi o Zueishi. Foi o Zueishi. Foi o Zueishi. Então, aproveitando essa vibe aí, vocês já viram The Machine Girl? Putz, os dois, cara. Machine Girl. Cara, The Machine Girl é o seguinte, é uma guria, que é uma guria de colégio, assim, que os pais dela, ela é órfã dos pais, assim, e o irmão dela se mete com os filhos de mafiosos da Yakuza, assim, e deve uma grana pra eles, e aí eles matam o irmão dela e o amigo do irmão dela, e aí ela jura vingança. E aí ela vai, tipo, família em família, assim, tentando se vingar, até que ela chega numa família, tipo, as famílias são tudo psicopata, né? Até que ela chega numa família que é psicopata mora, assim, que eles aprisionam ela e aí cortam o braço dela fora, e ela consegue fugir. Quando ela consegue fugir, ela chega toda ensanguentada numa oficina mecânica, né, que é da mãe do amigo do irmão dela. E aí eles fazem uma metralhadora pro braço dela, pra ela continuar vingando. Ah, eu tava achando que essa era da mina com metralhadora na bunda. Meu Deus do céu. Caralho, velho. É o link do IMDb. Eu tô olhando umas imagens aqui, cara. Deve ser sensacional, mano. Cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Tem uma cena que ela tá numa das famílias, assim, se vingando, e aí a mulher é muito louca, assim, pega e tá fazendo tempura, né? Aí ela pega o braço dela, bota no tempura, assim, frito, faz tempura. Né? Faz uma coisa meio... É uma coisa meio já. O braço da mulher, tá vendo? É uma coisa meio Jaspion, assim, que foi feito pela... Se não me engano, tem alguma coisa, algum envolvimento da Toei, ou não, eu tô viajando. Acho que não. Cara, eu sei que essa produtora, ela é especialista. Tipo, o diretor, ele faz um monte dessas coisas, tipo, isso aí, ele fez aquele Tokyo Gore Police. Isso, é da Tokyo Shock, não é? Não tem nada a ver com a Toei. É que eu acho que, eu tô confundindo com o Battle Royale tem envolvimento da Toei. Mas, sim, sim, é da Toei. É da Toei. É que o Battle Royale ele é de. Ele tem, né? É superprodução, né? Superprodução, ele tem pedigree, né, cara? Sim. E tem dois Battle Royale também, não tem? Tem. Ou é só um? Três. Já saíram três, cara. Pô, só vi o primeiro, tô atrasado. Eu vi o primeiro também, ó. Eu até tenho os outros baixados, mas eu acabei nunca vendo, assim. Mas eu vi o primeiro só. Primeiro é genial, é muito bom. Primeiro é muito bom, cara, muito bom mesmo. Mas esse Machine Girl, cara, vocês vão se cagar rindo, assim, é muito engraçado. Porque aí a mulher que é mãe do amigo do irmão dela lá, ela também vai junto, né, pra se vingar. Tipo, e aí no momento em que eles estão fazendo a metralhadora pra ela, tipo, a oficina mecânica sofre um ataque de ninjas, assim. Do nada, assim, né? E aí eles estão correndo pra... Ele se defendendo dos ninjas e o cara correndo pra terminar a metralhadora. Meu Deus do céu. Pô, achei o coisa aqui do Samurai Cop, cara. Olha, Samurai Cop, cara. Samurai Cop era demais, cara. Samurai Cop, Maniac Cop, esses eram foda. Pô, eu lembrei isso aí, saiu também aquele Zombie F, cara. Zombie S? Zombie F, cara, que é japonês também, de zumbi. Que é isso? As bundas zumbi, tá ligado? Mas, que caralho, velho. Por que, né, mano? Por que eu fui abrir essa imagem? Mas vocês conhecem mais até. Cara, tem muita coisa japonesa desses diabos aí, não tem? Tem. Coisa pra caralho, cara. Caralho, cara, zumbies, não, Zuete, para, cara. Deixa eu ver, tem mais um japonês agora aqui, que é um que chama Meatball Machine, que é o seguinte, é uns alienígenas que vêm pra Terra e eles usam o corpo humano como... eles transformam em máquina. Aí então eles invadem, tipo, a pessoa, matam a pessoa e usam a pessoa de robozinho, assim. E aí começa a travar uma batalha entre outro alienígena que tem outro robozinho, assim. E aí nisso tem um guri que tá apaixonadinho por uma guria e começa a ficar com ela, e aí ela é atacada por um alienígena desse e vira, tipo, um robozinho, assim. Ela morre e o cadáver dela vira, tipo, o robô, assim, do alienígena, né? Que o alienígena é bem pequenininho, fica no ombro dela, assim. Fica dentro de uma bolsa, assim, no ombro dela. E aí ela fica, tipo, o guri fica tentando fazer ela acordar, assim. E ela é um robô sanguinário, assim. Tipo, engraçado. É gore pra caralho, Vini. É muito gore. Tá aqui no pôster da Machine Girl, tá aqui, dos mesmos criadores de Meatball Machine. Exatamente, é. Cara, é muito engraçado o Meatball Machine, muito engraçado. Tem um desses que virou até, tem uns 3, 4 jogos, vai ser um novo agora, que é o Neshambara. Qual que é esse? É de uma guria vestida com biquíni, um chapéu de cowboy e duas espadas, que ela sai matando zumbi geral, tá ligado? É tipo... Ah, eu vi isso no IMDb, eu acho, eu não cheguei a baixar tipo pra ver. Blade de biquíni e japonesa. É o Blade de biquíni japonesa, cara. Só queria fazer uma venda ali pra foto do Samurai Cop, cara. Que ele tá zoadaço daquela porra, cara. Não sei se o link abriu direito, porque eu tava rindo demais, que eu não conseguia fazer nada. Deixa eu ver se eu consigo abrir um. Nem sei se abriu, cara. Cara, minha internet tá meio cagada, tá abrindo bem lento. Ele tá com uma cara assim, tipo, é um maluco escorado tipo, sei lá, tá escorado em alguma coisa, fugindo de uns tiros, cara. Ele tá com uma cara assim de tipo, bah, muito, velho. Abriu aqui agora. Olha a cara desse animal, velho. Que pariu, cara. Que merda. Vou ter que usar essa porra como avatar agora, se fuder. que foda. Continuando aqui então, continuando nossas rodadas, Zwist. Cara, eu vou então pro Demon, os Filhos das Trevas. Já que a gente falou de filme italiano, né? Filhos das Trevas, que é um... Tá tendo uma sessão de cinema e um filme de terror. Ah, é o das máscaras esse? Isso. Vai, e tem uma exposição de máscara antiga no saguão do cinema. Uhum. Aí um moleque corta a mão nisso daí e fica infectado pelos... Ele é tipo zumbi, tá ligado? Só que ele sangra verde e fala que é os demônios. Ele põe a máscara na cara, não põe? E aí, aí tem um negócio na máscara que corta ele, assim. Isso. E aí ele se infecta e aí começa a rolar a epidemia, assim. Dentro dele, só essa imagem que eu mandei do filme já. Isso aí. Sensacional, cara. Eles ficam presos dentro do cinema. É do Lucio Fulci esse filme, né? Ou é do outro italiano lá? É do... Não, é... Do Dario Argento. Não, é do estúdio do Dario Argento. Um filme de Lamberto Bava. Lamberto Bava, isso. É só do produção do Dario Argento, né? Isso, isso. Aí é legal assim, esse filme que estão assistindo, que foram assistir, se trata exatamente desse tema, é exatamente isso, só que é tipo num mundo medieval. É a mesma coisa mais ou menos que acontece no filme e tá acontecendo com eles lá fora. Caralho, que errado, cara. O 2 é o. Que ele é tipo um condomínio gigante e o pessoal fica preso nele. E aí segue os gore, a sanguinolência, assim, dentro do. Tem o 2 disso aí? Tem o 2. Eu só vi o primeiro. Eles voltaram. Eu assisti o 2 primeiro, na verdade. É. Demons 2, eles voltaram aí. Caraca, meu, se liga aqui que eu achei o Gariba. Ah. Tá falando de filme de terror, né? Garibinha com fome ali, ó. Caralho, mano. Bota só um óculos escuro aí, né? Igual vi. Tadinho do Gariba, cara. Beijo, Gariba. Achei a japonesa com a metralhadora na bunda. Ah. Que ótimo, cara. Cara, imagina se rolasse tipo um mercenários dessa porra, tá ligado? Tipo, sei lá, juntava o Wolf Cop, o Samurai Cop, todos os cops pra lutar contra os, sei lá, os zumbis que morderam tubarões robôs, sei lá, cara, ia ser um bagulho muito caralho, velho. Demais, cara, o Kabukiman. Ia ser tipo um Vingadores, só que muito melhor, né, cara? Sim. Porra. Clone lá, o Mercenários, né? Só que melhor. Sim. É, Vingadores japonês, né? Que seria. aproveita aí, Vini, cita mais um filme aí. Cara, dá pra falar de umas coisas novas também? Que é trash, mas não sei se é tão trash, porque acho que tem uma pegada só meio gore, assim, de tentar ser um filme mais sério. Tipo, tem aquele que tem o Kurt Russell, aquele lá do carro, que ele é meio trash, assim, mas eu acho que ele tenta se levar a sério. É o Death Proof. Ah, o Death Proof. E tem um outro que eu sempre achei ele numa pegada bem trash, assim, mas mais nessa pegada de tentar ser um filme gore sério, que é a... Como é que é o nome do filme em português agora? Que é aquele Cabin Fever em inglês. Ah, é o Segredo da Cabana, cara. Não, é um não? Outro. O Eli Roth. Do Eli Roth, cara. É. Ah, eu tô confundindo. A galera pega uma pereba numa cabana, cara, daí começa umas herpes gigantes, daí começa a derreter. E aí tem uma continuação, que é o Cabin Fever 2, e daí tem o próprio Eli Roth fez um remake do primeiro filme, cara. E eu assisti, cara, e o remake ele é muito mais trash, tipo, bizarro do que o original, velho. O cara conseguiu, tipo, fazer um... É, e rola um lance meio de, tipo, eles pegam uma herpes genital no corpo inteiro por causa da água, e daí tem uma hora que, tipo, o cara tá lá com a minazinha no quarto, assim, daí o cara pega e mete a mãozona lá nos lábios da rata da guria, e daí, tipo, o cara puxa a mão e tá metade da xereca da mina na mão do cara, tá ligado? E depois ele começa... Só que eu não sei se dá pra dizer que esse filme é trash, porque ele meio que se leva um pouco a sério, tirando o fato de que, tipo, a xerife da cidade é uma gostosona como sniper, tá ligado? Tipo... Ah, mas aí ele entra na categoria dos filmes que pensam que são sérios. Exato. É, eu acho que é nessa vibe, assim. Mas rola uns lances muito escroto, né? Tipo, o cachorro nas bolas do cara, tipo... Aí, tipo, tu vai ver o filme e tu já sabe que todo mundo vai morrer. Mas mesmo assim, é muito engraçado ver umas mortes, porque os caras são muito burros, cara. Muito burro mesmo. É o Segredo da Cabana é Cabin in the Woods, por isso que eu confundi. Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. É do Joss Whedon. Muito bom, muito bom. É muito fuder. Segredo da Cabana é foda pra caralho. Eles escolhem como é que eles vão morrer, né? E aí é uma homenagem a todos os tipos de filmes de terror possíveis. Pô, ele explica todos os clichês dos filmes de terror, cara. Esse filme é sensacional. Ah, cabana do Inferno. Ah, em português. É. Cabin Fever é Cabana do Inferno. Beleza. Então, poxa, acho que a gente tá com um tempo bom aí, cara. Vai lá, Luiz. Então tá, vamos ver o que eu vou trazer aqui. Ah, cara. Escolhendo a lista que deve estar interminável, né? Cara, matadores de vampiras lésbicas. Caralho, cara. Eu tive um treco vendo esse filme, cara. Esse é legítimo ruindade. Pai, ele não. Ele consegue ser. Ele não é ruim, cara. Ele é muito ruim. Mas assim, ele é terrível. E digo mais, eu vi dublado. Caralho, eu vi no cinema. Não era esse aí que tinha. Que eles anunciavam que tinha dublagem do João Gordo, não era esse aí? Eu acho que era. Que o João Gordo faz o gordinho amigo do cara, assim, tipo. Ele deve ser ótimo dublado mesmo. Deve ficar até melhor o filme. Ah, cara, mas assim, ó, ele é de um nível de ruindade, cara, que ele dá a volta e fica pior, cara. Vai se foder. E daí, tipo, ah, tá, não dá, cara, não dá. O filme é muito ruim, é muito ruim. Tipo assim, ó. Sentido, né? Ele não faz o mínimo sentido, assim. Tipo, é uma história de uma vampira lésbica milenar, assim, que ela desperta e ela começa a transformar todas as meninas, todas as mulheres, assim, em vampiras lésbicas, tipo... E aí elas querem se livrar dos homens. É uma parada louca, assim. Não faz o mínimo sentido. Cara, que coisa, velho. Cara, nem pra rolar uns peitinhos no filme, tá ligado? Tipo, porra, com esse nome, cara, com esse nome não rola, mano. Não, e aí tem umas mini escrotas numa van, cara. Esse filme, cara. Ele não entregou o que prometeu. Não. Não entregou. Ele tem uma vibe meio Sessão da Tarde, assim. Só que falhado, tá ligado? Meio patrulha monstro, assim. Eles acham que tentaram fazer. Exatamente. Um monstro. Exatamente. Um lance meio patrulha monstro com lésbicas e sem peitinhos. Porque se eu não me engano, no patrulha monstro até rola meio que um. Não sei se rola um peitinho, rola um negócio assim. Não chega a rolar um peito, mas chega a rolar o Drácula chamando a menina de Cervando de vadia. Sim! Caralho, é muito errado, velho. Nós precisamos de uma virgem. Porra, tem irmã de 6 anos do cara ali, cara. É por isso que não passa mais só da tarde pra tu ler monstro. A outra falando, ah, não, aquela vez não contou. Caralho, velho. A primeira que tentou ler não deu certo, a irmã mais velha. Ah, velho, é muito escrota aquela porra, velho. Nossa, vontade de dar uma surra naquela mina, cara. Eu lembro de um cara que eu acho que o nome, se eu não me engano, era alguma coisa tipo zumbi, stripper versus zumbi, uma coisa. Caralho, assim. Caralho, zumbi strippers, cara. Zumbi strippers que tem a Jenna Jameson no filme. A Jenna Jameson já tá formada num pato, né? E o Robert Englund, cara. Cara, tem uma cena desse filme que é fantástica. Que tipo, ela pega e enfia uma bola de boliche, uma bola de sinuca na xereca. E ela dispara a bola de sinuca e atravessa a parede. Tem várias atrizes pornô nesse filme. Não tem só a Diana Jameson, não. Tem umas atrizes pornô mais alternativona, assim, tipo, tem uma mina tatuada toda gótica que ela tá no filme também. Às vezes eles aproveitam essas atrizes aí pra poder mostrar peitinho nos filmes. Tem de chega, assim, de peitinho nesse filme. Mas ele é muito ruim, cara, é muito ruim. É que tem os zombie strippers e tem os zumbis versus strippers, cara. Sim, mas para pensar, o Zombie Strippers, ele é tecnicamente um filme pornô sem a pornografia. É. Porque o nível de atuação das minas é igual. É igual, cara. É igual que ela foi no. São todas as partes pré-foda editadas juntas, assim. Exatamente. Se tu pegasse o Zombie Strippers e fizesse um filme pornô dele, eu acho que ia ser melhor, cara. Tipo, pelo menos ia vender, tá ligado? Eu tenho certeza que alguém já fez. Paródia pornô dos homens strippers. Ah, com certeza deve ter, cara. Não especificamente desse, mas... pode pegar as mesas e aproveitar o elenco e fazer mesmo, cara. Faz um After Effects ali, pinta a mina de cinza. Nossa! paródia do Simpson, né, cara? Ah, tem uma vibe, cara. Tem que ser muito caro, usa tinta mesmo. É, usa tinta. Chamar a Wood Rocket, que eles são especialistas em fazer essas merdas. Fala, mas tu gosta do filme dos caras, né? É, é muito engraçado, cara. Ai, vamos seguindo aqui. Eu, porra, não lembro que eu chamei por último, tô perdido. Era eu acho, né? Foi tu, então. Então é Zwaste, isso. Isso aí, Zwaste. É, ah, vamos. Esse aqui eu me ensinei até no site, o Thriller, a Cruel Picture, né, cara? Ah, é verdade, verdade. Da guria que inspirou lá o Quentin Tarantino, lá a guria cega, a guria que fica com a olha, né, cara? Essa aí que tem história triste pra caralho, né? Triste pra caralho, uma menina viciada, estuprada, prostituída, e aí ela, de alguma forma, já tem pra treinar pra ficar, pra virar foda, tá ligado? É, o. Tô vendo aqui o. É de 73 o filme, cara. É. Você imagina essa merda, né, cara? O que deve ter dado muita falação, cara. Porque antigamente esse filme não era tão comum, cara. É, filme sueco. Ah, loucura. É que é o nome do filme, peraí. Eu mandei no chat o IMDb. Desculpa, vai ter um post... eu fui procurar aqui e abriu a janela da mina com a metralhadora na bunda. vai estar o post do Zwaste nos links. Não vai, que dessa vez não vai ser o Godot que vai fazer. Tô capaz que saia, né? É. O Godot tá meio relapso com essas coisas ultimamente. Ele tá ouvindo muito Pearl Jam, cara. Tá ouvindo muito Pearl Jam, muito essas bandas aí. Essas bandas de maconheiro. O Vini, vai lá. Cara, eu posso falar de mais um clássico também? Que foi... Por favor. Os Tomates Assassinos, né, cara? Ah, caralho! Que eu esqueci disso. Tomates Assassinos, velho. Cara, eu lembro do Tomate. Os Tomates Assassinos tem o cara, aquele que se disfarça. O especialista em tipo disfarce, né? Ah, sim, cara, muito bom. É, ele na rodinha dos tomates, os caras passando perna, braço. É. Aí ele comendo lá a perna. Dá um ketchup aí, esse cara. Tem completo no YouTube, vai estar aí no post também. Sabe o que eu acho foda, cara? Que tipo, tinha os tomates do mal e tal, mas tipo, tinha aquele tomate fofinho, peludinho. Aquele. É, não, mano, tô falando da franquia. Da franquia de filmes em geral. Que era da hora. No 2 o cara não fazia mais tomate, porque no primeiro é uns tomate de tudo que era tamanho, né? Sim. No 2 ele pegava, ele tinha uma máquina que ele transformava os tomates em uns guerreiros tipo Rambo, assim. Daí ele faz aquela mina que é um tomate, né? Que é a mina do personagem principal. Assim. É, era um tomate. Que aí eles acham aquele tomatinho peludo. O tomatinho peludo é muito engraçado. Que ele é todo fofinho, ele faz tipo uns barulhinhos assim, tipo. É legal o narrador do primeiro filme que tava falando, né? Os tomates fazem seu caminho pela América, matando, destruindo, estuprando. É, porra! Como é que um tomate vai estuprar alguém, cara? Fala. Tipo, depois que as pizzas, né? Os caras trabalham numa pizzaria e aí não usa mais molho de tomate, porque eles têm medo de tomate, né? O cara ficou traumatizado. E aí eles fazem pizza tipo com xarope de chocolate, de amendoim, umas coisas muito nojentas, geleia de morango com calabresa, sei lá. Eita, nós. Eu lembro que tinha. Ô, Zete, dá um mute aí. Eu lembro que tinha. Eu lembro que tinha desenho, né, cara? Tomate Assassino, velho. Tinha desenho, cara. Eles fizeram os desenhos animados de todas essas coisas erradas, né? Tinha desenho do Vingador Tóxico, tinha desenho do Tomates Assassinos, e era tipo tudo versão kid friendly, assim, né? É, exato. Não tinha nada. Tipo assim, mãe, eu tô aqui vendo o Reanimator da Eliana. É, tipo isso, assim, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Desenho do Robocop. Cara. Que o Robocop, em vez de estourar os bagos do cara, ele atirava na arma do cara, assim. Tipo, sim. Você vê aqui que é Conquista Sangrenta. Ah, cara, tudo virava desenho e era super de boa. Tempos mais simples, né? Exato. Vai lá, Luiz. Cara, eu tinha lembrado de um que não tava na lista e agora eu esqueci. Normal. Posso complementar? Ah, vai. Foi mal. Vai, fala. Não, eu ia perguntar, cara, vale Centopeia Humana? Oh, vale. Eu, assim, ó, eu assisti um pedaço do 1 e eu não consegui mais assistir. Sério? Eu assisti os 3. Eu achei de uma nojeba, cara. E eu tô ligado que o terceiro é meio que uma zoeira, não é? Se tu achou o primeiro nojento, o segundo é 10 vezes mais nojento que o primeiro. Porque o primeiro eu acho meio light até. O segundo Nossa. É nojentaço. O segundo é nojentaço. O primeiro é aquele que passa realmente pras crianças assistindo SBT. Isso, é. O segundo é nojento, porque o segundo é um cara que ele assistiu... É tudo metalinguagem, né? É um cara que assistiu o primeiro filme e ele é viciado no primeiro filme. Tipo, é um cara muito esquisito, assim. E ele só assiste esse filme. Ele fica assistindo o filme 24 horas por dia, assim. Ele trabalha no estacionamento e ele fica assistindo. E aí, tipo, ele é tão louco pelo filme que ele bate punheta vendo o filme, assim. Ele bota lixa na mão, assim, e bate punheta vendo o filme. Nossa senhora, que errado, cara. Esse é o tipo de coisa que o Matuza e o Marcel devem assistir, cara. Aí ele resolve que ele quer ter a própria centopeia dele, né? Então ele rapta 12 pessoas e leva pra um depósito abandonado, assim, que ele alugou, sei lá, uma garagem, assim. E aí ele vai fazer a cirurgia. Só que ele não sabe fazer cirurgia. Tipo, ele pega os prints do filme, assim, sabe? De como que o cara explica a cirurgia e tal. E ele não sabe fazer. Daí, tipo, ele tenta fazer, um cara morre e tal. Aí ele vê, tipo, puta, não vai dar. Aí ele pega, cara, ele pega grampeador, assim, e ele grampeia as bocas das pessoas no cu das outras com aqueles grampeador industrial, assim, sabe? E com pegado silver tape, assim. Aí ele faz isso, assim. Daí ele quer que as pessoas caguem, né? Que nem no filme, assim, tipo, tem um japinha que caga lá e as mina comem, né? Aí ele quer que as pessoas caguem. Aí ele injeta laxante em todo mundo, assim. Velho. É um festival de merda, assim. É um festival de merda, é muito nojento. Tem umas coisas muito nojentas no filme. Tem uma das minas que ele rapta que tá grávida, assim. E aí coisas muito... Ah, não! Assim, cara. Já acabou de jantar, jovem? já acabei. Não, eu não tenho nojinho, mas, tipo, eu acho desnecessário, sabe? Tipo, às vezes eu acho meio... Tipo, demais, tá ligado? Tipo, eu não me importo de ver uma pessoa abrindo outra com uma serra elétrica, mas, tipo, porra, costurar a boca do cara no cu do outro magrão, tipo, tudo tem limite. O terceiro filme também é meio metalinguístico, assim, tipo, ele traz o... Aí o cara traz de volta os atores, só que fazendo outros personagens, né? Daí é o ator que faz o médico lá, o médico louco do primeiro filme, e o ator que faz o gordinho pirado, esse do segundo filme, né? Aí é no presídio, eles trabalham no presídio, e é o presídio, tipo, mais violento da América, assim. E aí, que é, tipo, não existe, né? Uns marginais sem motivação nenhuma, assim, os caras mal por ser mal, assim. E aí... Daí, tipo, o diretor da prisão, o velho esse, que é o doutor, ele não fala no filme, ele só grita. Ele grita o tempo todo, assim. É muito chato. Não tem uma vibe meio nazista, assim, que, tipo, ele fica falando em alemão? Não sei se é uma parada desse nível. Ah, ele fica gritando, ele não fala em alemão, mas ele fica gritando o tempo todo. Tá. Assim. E aí ele quer achar um jeito de botar os presos em ordem, assim. E aí o assistente dele fala assim, ah, olha esse filme aqui, ó. Aí eles chamam o cara. Do caralho. Eles chamam o diretor do filme, né, pra ensinar eles a fazer a cirurgia. E aí eles fazem a cirurgia em 500 pessoas, assim. Nossa, então, tipo, senhora, o pátio inteiro da cadeia, assim, com os caras um grudado no cu do outro, assim. Cara, mas tipo, tem muito pouco da centopeia mesmo, é mais o como chega até ali e é muito chato, assim, o cara fica gritando o tempo todo. Tal. Uhum. Tem uma atriz pornô no filme também, só que pra nada, assim, ela, tipo, ela tá lá só. Só participação. Por, secretária, assim, cara, ninguém, acho, né? Que ela quis, acho que ela quis atuar, assim, sabe? Ela quis ser, tipo, atriz de Hollywood. E aí tentou na centopeia humana, se fudeu. Cara, dei uma mina esse dia, eu tava vendo, acho que era uma paródia de Jogos Vorazes, tá ligado? Com Se Beber Não Case. E aí, o Vini manja, a Sophie D. Ah, tá, ela, ela passa de topless o filme inteiro, tá ligado? Assim, ela tem... Os distritos, ela é do, né? Tem os... Ela é do distrito dela, é tipo das pessoas peladas. É, das pessoas peladas. Tipo, é a Sophie D. Ela fica de pelada o filme inteiro, assim, tá ligado? Todas as participações dela no filme. A do Centopeia Humana 13 é a Brie Olson. É a Brie Olson? Isso aí. Brie Olson? Eu tô olhando o pátio aqui cheio de gente. É porque como atriz pornô nunca deu certo, né? Pessoal do CV vai entender agora do cara ali. Galera, eu acho que já fechamos uma hora aqui. Vamos fazer uma rodada final aí pra esvaziar nossas listas. Começar aí com os Waste. Então tá, deixa eu desmutar primeiro, senão vou ficar falando de novo aí sem desmutar. Então eu vou ver minha lista fechando com Rejeitados pelo Diabo. Pá, olha, isso é top. Isso é top, é... É meio filme bom perdido no meio, né? Tem. Eu gosto da cena final desse filme, eu acho bem legal, cara. Quem Está Matando os Grandes Chefes da Europa. É um filme velho de gente que tá matando grandes chefes da Europa. É, Tuff Turf e o Rebelde. Bah, que clássico. Porra, esse é clássico, cara. Qual? Pera aí, eu não ouvi direito como é que Tuff é. Tuff Turf, o Rebelde. É com o... Como é que é o nome dele? O... Ace Spader, isso aí. E o Robert Downey Jr. também tem esse filme. Ele também tem esse filme, não lembrava dele. Ah, ele era quase figurante. Ah, bom, por isso. É um ator que não fez nada importante até agora também, né? Não, ele surrou a mulher dele. Ah, é verdade. Isso aqui era filme de... Acho que era filme de cinema em casa, hein? O SBT vendia essa fita de vídeo, cara. Desculpa, confundi ele com o Johnny Depp. Confundi. É a mesma coisa. Na época que eu comprei aquele... Que meu pai comprou pra mim, do desenho do Voltron, quando eu queria do Macross. O SBT Filme vendia também o Tuff Turf, o Rebelde. Era tudo robô, às vezes. Era tudo robô. James Spader também é um robô. Ele é ator que nenhum, né? Aí, Hanzo the Razor, o do samurai lá com a piroca grande. E aquele outro filme, o Terrifying Girls High School Lynch lá, o Classroom. Aquele das japonesas na escola lá que sai massacrando geral. Acho que tá. Tem lá no post lá, depois eu passo o link lá. Manda o link aí depois, aí que a gente bota no post. E só pra fechar, The Stuff, a coisa. A coisa é clássica, cara. Coisa legal. A coisa é nojenta, cara. Nunca mais comi iogurte de sabor natural. Iogurtinho integral. E o pior é que tu digita The Stuff no Google, e daí aparece uma cena do filme e aparece No Artificial Ingredients, The Stuff. Não, cara. Esse é outro campeão de YouTube da SBT. Ah, isso passou muito certo, cara. Passou muito isso aí, velho. Lembro da cena que os pais querem fazer o guri comer o iogurte e tal. Ah! Dominado pelo iogurte, já tá todo mundo dominado. É muito foda, cara. Pô, foda é esse Alixos aqui virando um ET, cara, um treco tudo bizarrão aqui. Pior, né, velho? Que bizarro pra caralho. E é isso aí, essa é a minha lista. Beleza, Silvini. Cara, eu tinha pensado no filme e eu esqueci, cara. Porra, Vini. Querendo treco dos ventes aqui, esqueci do filme, cara. Não, mas eu ia falar, agora eu esqueci, mas eu vou falar do melhor, pior filme que eu já assisti. Que na verdade não é melhor, ele só é pior, cara. Que é o filme que mais me irrita e mais me deixou puto de todos os tempos, porque ele consegue ser trash, ele consegue ser horrível, ele consegue ser ruim, que é Soldado Universal 4. Assistam Soldado Universal 4, daí vocês vão entender porque eu fico tão puto com essa porra, cara. Porque a porra do ator principal dessa merda é o Scott Adkins. E E ele enfrenta o Van Damme nessa porra desse filme, cara. Caralho, tem o Van Damme no 4, velho. Ah, tem, tem. O Van Damme é... Cara, é clonagem. E é tipo, é lavagem cerebral, é implante de memória. Tipo, uns trecos muito ruins, cara. E aí eu tô vendo que... É uma trama muito tensa, né? É uma trama muito densa. E eu sei que eu tava vendo o filme, daí tem uma hora que, tipo, sei lá, pelo que dá pra entender, todos os soldados universais agora, eles são tudo mercenário. Assim, eles não têm critério, eles trabalham pra quem paga mais. E aí os caras tão, tipo, com... Se liga na vibe. Eles estão num puteiro, tipo um motel, pegando todos os quartos do motel com várias putas. E aí tu vê que são, tipo... Não são atores, cara, são tipo vários lutadores de MMA que os caras pagaram, sei lá, uma grana pros malucos, só faz um negócio aí. E aí, tipo, vai passando o filme e daí, tipo, aparece um negão com a rola na câmera, assim, tipo, cara, é umas coisas que não precisava, tá ligado? Sei lá, acho que eu preferia ver alguém sendo dividido com uma serra elétrica no meio, tamanha a qualidade de atuação dos caras. Tu ia preferir ver Highlander 2. Cara, eu preferia ver Highlander 2, cara. Porque, tipo, velho, o Scott Adkins, ele é muito mau ator, velho. Eu tive um novo fundo do poço, cara. É. Cara, acho que a única coisa boa que o Scott Adkins fez na vida dele foi aquele filme em que ele é um lutador russo de Muay Thai, sei lá que porra, aquele que ele é o tal do Boica lá, meu. Porque puta que pariu, o cara só destruiu a carreira dele, velho. Posta, cara. Soldado Universal 4, assistam lá. Vai por mim, é bom? Vai por mim. Em breve o Vini vai escrever um Tortura Cinematográfica. Eu tô pensando, cara. Tô pensando se eu vou escrever uma Tortura, porque pá, foi foda. Destrinchando todas as nuances desse filme. Ah, falou. Luiz, finaliza aí pra nós então. Tá, eu separei aqui, tipo, a menção honrosa Master, que é, tipo, todos os filmes da Amber Heard antes dela casar com o Johnny Depp. Bah! Tipo, a Amber Heard, antes dela conhecer o Johnny Depp, ela era garantia de filme ruim, assim. Tinha ela no elenco, tu sabia que era um filme ruim a fuder, assim. Tem um que chama All the Boys Love Mandy Lane, que foi traduzido como Tudo por Ela, que é uma história, tipo, ela era uma guria que ninguém dava bola, porque ela não tinha nada demais, assim, aí trocou o ano no colégio e ela ficou gatinha. Aí todo mundo queria ficar com ela e tal. E aí os caras convidam ela pra uma festinha num sítio, assim, uma junção de galera num sítio, e as pessoas começam a morrer misteriosamente, assim. E daí tem uma ligação com ela. Mas é, tipo, muito trash o troço, muito trash. Cara, eu lembro que, tipo, tem um combo de filme top que é ela e o Nicolas Cage naquele filme que é o motoqueiro fantasma. É o motoqueiro fantasma, só que sem fantasma e sem moto. Aí. Tá aqui, ó, o quarto da minha lista aqui dos filmes com ela que eu vou indicar é esse aí. Vamos passar ele na demais, frente. Esse então. Filme é demais, cara. Qual que é esse? O Nicolas Cage, ele morre e aí ele volta do inferno pra salvar... Que lindo. Neto dele. Hã? Motoqueiro fantasma. É tipo um motoqueiro fantasma, só que é de carro, tá ligado? A mina rouba o carro. A mina rouba o carro do namorado, né? Namorado, que é o namorado trash, assim. Aí a mina rouba o carro dele e vai embora, assim. E aí ela dá uma carona pro Nicolas Cage. E aí ela se mete nesse lance que tem uns... Tem um grupo de satanistas lá que quer sacrificar a neta do cara e tal. E aí ele quer salvar a neta, assim. Um lance assim. É muito ruim e muito a fuder. O Luiz falou que ela só faz filme ruim. Aí eu olhei aqui, ela tá no elenco do Liga da Justiça pra 2017. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pô, faz papel de quem? Não faço Mera. Ideia, cara. Ela vai fazer a Mera, cara. Eu digitei Amber Heard Filmes. Porra, aqui e... Olha que casal maneiro, cara. Jason Momoa e essa mina. Pronto, tá feito. Caralho, é verdade. Daqui ela tá no Aquaman. Ela tá com uma Mera, velho. Ela tava aparecendo no Aquaman também. Olha só, cara. É, acho que ela... Bom, sei lá, cara. Não, eu ia falar um negócio. O que é me garantir uma perseguição? Então é melhor eu, ficar... eu, Eu ia falar uma palavra que se chama machete, mas eu não vou falar mais nada porque o Luiz não terminou a lista dele. E tem ela também, né? Que tá no machete. Sim, também. Tem ela aqui também. Ela é a Miss San Antonio, acho que é. Que ela é uma traficante de armas, né? No Machete 2. Ah, que boa. E o Machete traça também, né? Ele traça todas as minas do filme, né? É, mas, cara, o Machete 2, ele... O 1, acho foda pra caralho. O 2, ele foi pra um lado, assim, que ficou... Sabe quem que tá no Machete 2? Mais absurdo, né, cara? Sabe quem que tá no Machete 2? Um monte de gente. Vocês estão ligados aos filmes infantil do Robert Rodrigues? Sim. Aquele Spy Kids. Ah, a minazinha. Ah, sim, a minazinha, Kids, é. Cara. A minazinha. O Spy Kids é uma daquelas capangas da Sofia Vergara lá, né? Sim! Coisa. Tá foda pra caralho. Cresceu bem a menina, tá bem saudável. Tá bem alimentada a menina. Como diria Daniel HDR, né, cara? Tem um que chama And Soon the Darkness, que traduziram como Uma Viagem do Medo, que é ela e uma outra guria, que também faz um monte de filme merda, assim, em trash. E aí as duas estão viajando, são duas americanas que estão na Argentina passeando, e elas vão eu vi esse filme. Amiga raptada, e ela fica correndo atrás, tipo, tentando descobrir quem é que raptou a amiga, assim. Tentando achar onde a guria tá e tal. É. Pô, tem o Cal Urban nesse filme aí. O Cal Urban é o vilão do filme. É, cara. O vilão do filme, isso aí. Que aí é os caras que raptaram pra, tipo, fazer que nem o Taken, assim, sabe? Fazer tráfico de mulheres. Tráfico de pessoas. É, uma beleza, eu me diverti pra caralho vendo, dá muita risada. Tem um outro que é do John Carpenter, né? E aí o John Carpenter provando que ficar velho não significa ficar melhor, né? chama The Ward, que veio pra cá como Aterrorizada. Ela é uma mina que é internada num hospício, e aí no hospício tem vários personagenzinhos, assim, e tem uma aparição sobrenatural, assim, no hospício. Só que aí tem um puta plot twist, né, no final da história, assim. Não, qual que é? Pode falar, não, ninguém se importa aqui. Plot twist é que todos os personagens do filme são a mesma pessoa, assim. São, tipo, são uma atriz ruim. É, são tudo... tudo personas de uma mesma pessoa louca, assim. Ela imagina várias pessoas, e aí tem uma das pessoas que tá, tipo, tentando matar as outras, assim. Que nem naquele filme do John Cusack lá, Identidade. Sim, sim, o Identidade, né? Identidade, que eu tenho ódio desse filme, cara. Então eu fiquei com uma raiva desse filme, cara. Eu fiquei com vontade de entrar dentro daquele motel lá e espancar todo mundo. Mas não podia, né? Porque era tudo dentro da mente. Não, era tudo um cara só, vai se fuder. Não, e daí ele acordou porque era tudo um sonho também. E a mina chulhando, não, ganha as pessoas boas, ganha a pessoa boa e ganha aquele piá que é o pior de todos, né? Uhum. Que é o piá. Exatamente. Que merda. Ah, mas eu acho que era isso. Ah, mais uma menção que não tem a Amber Heard, mas foi assim, ó, muito ruim e muito divertido que eu vi nos últimos meses aí. É um que chama Cuties. Caralho, cara, Cuties é demais. Cuties é demais, cara. É muito divertido, é uma epidemia zumbi só de crianças, assim. É um vírus que transforma as crianças em zumbi, mas ele é da catapora, tá ligado? Então ele só funciona em criança. Então, tipo, se tu não passou pela puberdade e tu pega o vírus, tipo, tu vira um zumbi. Se não, tá de boas, é tranquilo. Aí tu vomita só e deu, assim. É, tu vomita e deu. Só que, cara, o filme é demais, porque, tipo, os sobreviventes do entre aspas, apocalipse zumbi, é o corpo docente de uma escola, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, cara, é muito, cara, o personagem principal, que é o Elijah Wood, é o Gariba, cara. É o Gariba. Tipo, ele é um professor de escola e, tipo, ele quer ser o cara legalzão, assim, sabe? Tipo, pô, eu quero me dar bem com todo mundo e tal. Instituto, né? É, e ele, tipo, ele só quer ser legal com as pessoas e tal. E aí todo mundo é escroto com ele, cara. Todo mundo, as crianças são escrotas com o cara. Tá ligado? Tipo, ah, oi, menininho, também dá um chute no saco dele. É o Gariba. É o Garibinha, cara. Mas aí aí rola os caras dando porrada nas crianças, né? Cara, eles sentam o cacete nas crianças, cara. Eu tenho que assistir isso, cara. E tem o cara que era do community, do The Office, não tem? The Office? O Dwight, é. Ele é o professor de ginástica. Que foda, mano. Só que ele é muito cuzão, cara. Tipo, ele não gosta de ninguém, assim. Cara, eu vou assistir esse fim de semana, cara. Eu já tinha visto o pôster, e tinha ficado com vontade, cara. O último, eu juro. Eu lembrei o filme que eu tinha esquecido, que eu ia falar antes. É uma tentativa trash de Hollywood que chama Jennifer's Body. Nossa senhora. Cara. Tem outra atriz top que é a Megan Fox, né? A Megan Fox e a Amanda Seyfried, né? Amanda Seyfried, a amiga feia dela, tá ligado? É a amiga feia dela. Tá caro a amiga feia, viu? Ai, caralho, mano. É uma banda que quer fazer um pacto com o diabo pra fazer sucesso, e aí eles pegam uma fã, que é a Megan Fox, e eles acham que ela é virgem, né? E aí eles vão, porque as pessoas sacrificar uma virgem. E aí, tipo, daí é muito errado, né? Porque ela não é virgem de nada, assim. E aí fica no corpo dela. E ela tem que ser alimentada às pessoas. Que ela vai ficando feia, né? Ela vai ficando podre, assim, daí ela se alimenta das pessoas, ela pega só guris, né? Se eu não me engano, com o passar do filme, ela devora o namoradinho da melhor amiga dela, ou tenta, um negócio assim, não rola? Ela tenta, ela consegue, ela mata o guri, assim. Só que aí no lutar com ela, né, a melhor amiga dela acaba adquirindo superpoderes, assim. Ah, cara, é verdade, cara, eu lembrei, puta, Luiz, que merda, cara, eu acho que eu tinha bloqueado isso da minha mente, porque eu não lembrava mais nada desse filme e tu conseguiu. Caralho, velho, agora eu lembrei do final desse filme, eu tô pensando por que que eu vi até o fim. Caralho, minha vida é uma mentira, mano. Cara, agora que tu falou, lembrei de um filme. Um filme que eu queria recomendar também. Foda-se se já tá acabando essa merda, agora eu vou falar. Faz a menção horrorosa aí. Menção horrorosa, porque até acho que. Eu não sei se o Luiz já assistiu, mas se ele não assistiu, acho que ele vai gostar. Que é um filme trash, meio gore, que o nome é The Loved Ones, cara. Que é de uma. Eu adoro esse filme, cara, eu acho demais, cara. O cinema australiano, cara, os caras conseguem fazer uns trecos. Eu sou alucinado pro cinema australiano, cara. A vibe do filme é o seguinte: tipo, tem um cara que, tipo, ele é grungizão, assim, roquista da escola, e ele meio que tá cagando e andando pra todo mundo, ele tem a namoradinha dele ali, tipo, ele meio que ligou foda-se. Ele tem um trauma porque, tipo, rolou um acidente de carro, eu acho que a mãe dele morreu, ou o pai dele morreu. É, o pai dele morreu. Então, tipo, o cara ficou traumatizado e tal, tipo, ele é todo meio deprê, daí ele pensa em se matar, uns bagulho assim. E aí, cara, tem uma mina, tipo, a mina não é feia, uma mina bonitinha, assim, só que ela é, tipo, meio esquisitinha. E daí a mina convida ele pra formatura. Só que, tipo... Pro baile da escola. Só que, tipo, o cara tem namorada, né, dele, pô... Rola, sabe? Tipo, vou com a minha namorada, né? Tipo. Só que daí, cara, a real do filme é que o pai da mina e a mina são uns malucos psicopatas. E daí o pai da mina sequestra o cara e prende ele numa cadeira e obriga o cara a participar de uma festa surpresa de aniversário pra guria. Não, ele faz o baile pra guria. Baile pra guria em casa. Tipo ele não quer ir no baile contigo? Vai, então vai eu vou fazer contigo. Um baile. E eles prendem o cara numa cadeira, velho. E daí, tipo, o baile é o piá, a guria, o pai dela e o cadáver da mãe dela. Uma coisa assim que eu não lembro direito agora. É assim, ó. O cara fez com uma mulher aleatória a mesma coisa que ele vai fazer com o piá pra guria. Ele, tipo, ele pega a furadeira e enfia na cabeça da pessoa. E, tipo, até chegar no lobo frontal, assim. Né? Isso, daí a mulher vira um vegetal. Aí ele bota água quente no cérebro, assim, e a pinta vira um vegetal. Aí é um, tipo, um bonecão vivo, assim. Que aí Sim. Ele faz o que ele quer com a mina, tipo, e a mina tá lá, é uma boneca viva, assim. E aí o que dá a entender é que ele tem aquela boneca lá desde que ela era jovem, que ela já tá velha, assim, e ela tá velha lá e tá lá, tipo, catatônica, assim. Só que o mais a fuder é que tem um plot twist no final do filme, cara. Que é aquela porra, né, que ele é um sapão, velho. Isso. Tipo, abre o... Tipo, a mina tenta... O acidente do guri, né? É, tipo... O acidente do guri. Ele, que era um maluco que tinha fugido, não era? É isso aí, é que a guria... É que, por que, que o filme chama The Loved Ones, né, no plural? Porque a guria já fez isso com vários caras. Ela fez isso com vários caras, e ela fazia isso e, tipo, aí ela enjoava dos caras e tocava eles no alçapão, e aí eles viravam alçapão. Bicho, assim. Viravam, tipo, uns bichos, daí tinha vários caras no alçapão lá. E aí, cara, eles conseguem fugir. É muito bizarro, velho. Como é que... Como é que é o nome disso aí? The Loved Ones. Eu acho que eu já fiz um post sobre esse filme, cara. Cara, não sei. O Luiz, vocês já citaram lá no Geek Burger, né? Citamos, cara. No de filmes de terror a gente falou. Ah, eu lembro do... Falando do sinopse. Aqui, cara. Porra, desse. Vai tomar no cu, caralho. Eu fiz um post nessa porra e não fui o único que fiz um post, porque tem dois posts no site desse filme. Caralho, tem mesmo. Tem o meu e tem o de mais alguém, cara. Eu acho que os dois são teu, cara. Será que eu fiz dois? Não, é um só, cara. É um só. É um só? É que no Google aparece meio estranho, mas é mesmo que tu fez. Deixa eu ver. Eu não comentei, então eu não vi esse post. Esse filme é do caralho, velho. Esse filme é muito caralho, cara. Ele é doentio assim num nível que. Bah! É foda. Então, é foda pra caralho, é muito bom. Assistam The Loved Ones, cara. E não façam buracos na cabeça de vocês com furadeiras. Primeiro comentário no post do Vini aqui do Godoka. Vixe, preciso assistir isso. então era isso, galera. Vamos ficando por aqui. Luiz, muito obrigado pela participação aí, cara. Eu que agradeço. Eu curto o podcast de vocês pra caralho. Valeu, faz teu jabá aí, por favor. Então tá. Pra quem não conhece, eu tenho um podcast também, chama Geek Burger. Né? O endereço é geekburger.net. A ideia é que eu chamo convidados lá, é um podcast presencial, na real, né? Então eu já deixo aqui o convite para todos os amiches que, quando tiverem por Porto Alegre, avisa e vem aqui comer um hambúrguer comigo, que é a hora que eu faço um hambúrguer e a gente conversa sobre um determinado assunto enquanto come um hambúrguer, né? E é isso, a gente fala de tudo que é nerdice, né? Cinema, série, cultura pop em geral, música. Aí, tipo, quebra o protocolo, faz os episódios sobre música, esmiuça a carreira de algumas personalidades, sei lá. É o que pintar, é bem aleatório, assim. O Leandro tá em alguns episódios já e vai participar. Sim, sim. A gente gravou um aí que vai sair, que a gente deu risada pra caralho. É, claro. Ah, é o próximo vai sair. O próximo, então tá show. A gente mais viu do que falou, né? E fica pros outros amiches aí, né? Que eu sei que a galera não é toda daqui, né? Mas quando tiver por Porto Alegre, avisa e chega aí. Tá marcado. Você já falou no hambúrguer, não sei. Mas assim, ó, já fica o aviso, Luiz. A gente tem que convidar os Luiz pra ele vir pra cá no inverno, que daí esquenta. É. Eu vou fuder. Ah, mas eu gosto de inverno, mas, pô, né, cara? Mas, pô, maneiro, cara. E, tipo, cara, a próxima vez que a gente fizer alguma zoeira por aí, tu cola junto, velho. Vamos. Claro, é só chamar, velho. É só chamar que eu vou. Então, vamos plantar uns bagulho aí. Então é isso aí. Valeu aí, Luiz. Então, encerrando por aqui. Galera. Muito, galera. Valeu mesmo. Valeu aí. Valeu pra ver, cara. Valeu. Assistam os filmes aí, comentem o que acharam. Curta as coisas tudo aí embaixo aí do post. E até semana que vem. Falou, abraço! Cheguei a ficar com fome agora.